que terra que há muito a correr. Venham todos daí, há lugar para si. As caldeiras fumegam e estão a aquecer. O foguete aí vai e quem entra não sai, nem sequer a aventura se paga. Tem piano no bar, o peão a cantar, mais o sal e o Luís a riaga. Olha o foguete, olha o foguete, não vai à lua nem quer lá chegar. Olha o foguete, olha o foguete, toma o bilhete para ir e voltar. Olha o foguete, olha o foguete, não vai à lua nem quer lá chegar. Olha o foguete, olha o foguete, toma o bilhete para ir e voltar. Gente bem conhecida, vem connosco à partida, porque aqui não há nada a perder. Vamos na carruagem, é tão boa viagem, com cantigas, conversas e muito que ver. De Lisboa a Tondela, Cocujães, Mirandela e de Mértola a Fornos de Algodres. De Sousela ao Machico e Almodóvar ao Pico, que rima com Fornos de Algodres.